A dor é real, mas não permanente. A dor chega sem avisar, como tempestade no olhar. Mas o tempo vem pra ensinar que até a noite vai clarear. O coração chora, quer desistir, mas existe força dentro de ti. Cicatriz prova que resistiu e a esperança. Não fugiu. A dor é real, mas não permanente. O sol renasce, brilha diferente. Se a vida deslupa, a fé levanta a gente. A dor é real. Cada lágrima que já caiu é sinal do quanto você evoluiu. A vida testa, mas também cura. Nada é eterno.